palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de novembro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções, Jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema é a importância da doutrina espírita para a renovação da humanidade. Com vocês, a palestra de Raul Teixeira. Meus queridos irmãos, que a paz do Cristo possa prosseguir entre nós. Já vai longe o tempo em que a Grécia debruçava-se sobre as crenças nos seus deuses. E nessa época distante da Magna Grécia, era costumeira a reunião que se processava periodicamente no templo de Apolo. Muitas vezes o deus, dentre os mais populares da Grécia, desejava conversar com o seu povo. E os sacerdotes templários saíam anunciando o interesse do deus grego em falar às multidões. No templo de Apolo, no Monte Parnaso, na região da Fócida, reunia-se quase sempre grande multidão. Nada obstante as dimensões pequenas do templo, mas estava sempre engurgitado de criaturas que iam em busca de ouvir o seu mentor. Na intimidade do templo, assentada sobre um banco de três pés, que era propositalmente situado sobre a frincha de uma rocha natural, donde vazavam substâncias vulcânicas, estava uma jovem vestal, uma quase adolescente, obrigatoriamente virgem, que na palidez de suas expressões tranquilas inalava aqueles gases que se evolavam da rocha fendida, e na medida em que esse produto ia lhe alcançando o sistema neurológico, percebia-se que seu peito arfava de maneira diferente, as narinas se lhe abriam, a cabeça se agitava de um para outro lado, e a dispneia, a respiração ofegante, os olhos que se evadiam das órbitas, até que ela parava essa movimentação. Ao invés da jovem terna e tenra, a multidão reunida escutava uma voz gutural, masculina, pausada. Era a voz de Apolo, conhecido em Roma como Febo, que desejava falar àquele grupo reunido. quase sempre as falas de Febo Apolo eram para chamar a atenção do seu povo para os compromissos a ele deferidos. Doutras vezes era para parabenizá-lo. Em várias ocasiões, a chamada de Apolo representava fazer predições dolorosas sobre as vacas magras do destino. Mas em outras ocasiões, Apolo queria fazer o prenúncio de momentos fulgurantes que a Hélade viveria. Durante muitos séculos, a alma grega pôde conviver com a comunicação dos seus deuses. Exatamente como no templo de Apolo, no Monte Parnaso, conheciam-se os mistérios gregos, os lugares e os trabalhos religiosos em que se dialogavam com os imortais. O mistério de Delfos, de Eleusis, vários outros se levantaram à sua época para chamar a atenção das populações para os seus compromissos. Terminada a comunicação de Apolo, novamente a jovem entrava em estertores, para que ao cabo de alguns instantes retornasse à sua placidez. O povo se afastava para pensar e viver. As propostas, as chamadas de atenção, os aconselhamentos, as parabenizações do Deus querido. Mas quando pensamos na Grécia dos deuses, temos que convir na importância desses deuses em todos os tempos da humanidade, tanto no Ocidente quanto nas terras orientais, porque os deuses não eram senão espíritos. Era a forma como as comunidades chamavam as entidades que interferiam na vida nacional, regional das criaturas. Conhecíamos na velha mitologia os deuses maiores e os deuses menores. Os chamados deuses maiores correspondiam àquilo que nós chamamos hoje como benfeitores espirituais, guias espirituais, e os espíritos aos quais denominamos espíritos inferiores correspondem àquilo que no passado eram os deuses menores. Os povos antigos viveram como deus do sol, como Apolo, que levava o carro do sol pelo céu, mas também conviviam com a deusa Cotito, a deusa da prostituição no Egito, como deus Marte em Roma, o deus da guerra, como a deusa Kali na Índia, a deusa das guerras. E desse modo, bem se pode aquilatar a importância desses deuses para as comunidades. Mas se sairmos da Grécia e penetrarmos Roma, que durante muito tempo dominou politicamente a Grécia, mas em contrapartida assimilou-lhe a cultura, veremos que os mesmos deuses do Olimpo grego eram conhecidos em Roma com outros nomes. É por isso que Zeus, na Grécia, era o Júpiter de Roma. O Apolo da Grécia, como dissemos, era o Febo de Roma. É dessa forma que conhecemos divindades notáveis, como a deusa Ceres, protetora das produções do campo, donde o termo cereal ou cereais, nascidos da governança da deusa Ceres. Encontramos dessa maneira Roma debruçada sobre a crença nos seus deuses. E ao lado dessa crença nos deuses, Roma convivia com os deuses Lares. Os deuses Lares da Grécia, de Roma, eram os familiares desencarnados, os avós, os velhos pais da família, do clã. E esses espíritos, os deuses Lares, se comunicavam para se dirigirem às famílias, para falarem com os seus familiares, através das sibilas, das pitonisas, como eram conhecidas também na Grécia, os pitons, as pitonisas. Em Roma, as sibilas também eram chamadas de pitonisas, por causa da cultura grega assimilada. Era uma grande ofensa, porque não ter o corpo sepultado conferiria à alma a condição de alma penada. O espírito ficava vagueante, sem rumo. Por isso, era de praxe que se colocasse entre os lábios dos cadáveres, em Roma, uma determinada moeda, a fim de que os mortos pudessem pagar a longa travessia na barca de Caronte, através das águas do Letes, o rio do esquecimento, até chegarem à Ilha dos Mortos, onde certamente encontrariam paz. Mas quando pensamos nos romanos e seus mortos, nos romanos e os deuses Lares, e saímos para penetrar a Hebreia, vemos que o povo judeu também durante muito tempo conviveu com seus deuses. O povo hebraico era politeísta, e junto a Yahvé cultuava outros vários deuses, e o mais importante dentre esses outros deuses era o deus Baal. E um dos seus principais sacerdotes era o príncipe Acabe. Acabe dirigia o culto do deus Baal, do deus Senhor. Baal significa Senhor no hebraico. E dessa forma, e fez-lhe um desafio e propôs-lhe um repto. Teriam que definir qual seria o Deus verdadeiro de Israel, se seria Yahvé, aquele que é, ou se seria o Senhor Baal. Acabe aceitou o desafio. Elias e Acabe combinaram que em determinado dia seriam convocados todos os homens de Israel para o alto do Monte Carmelo. Só os homens, nenhuma mulher, nenhuma criança. E os sacerdotes então organizaram as 12 pedras sobre a montanha, representando as 12 tribos israelitas. E em cima dessas pedras organizadas, armou-se uma fogueira de toras de madeira, e sobre essa fogueira, um animal esquartejado, um novilho, para ser oferecido à divindade, e para provar que era a divindade verdadeira, ela teria que consumir aquelas carnes pelo fogo, sem que ninguém ateasse fogo ao conjunto. No dia aprazado, Elias com seus homens, Acabe com seus homens, estavam no topo da montanha do Carmelo. Acabe teve a prerrogativa de iniciar a oferenda. Com seus 450 sacerdotes, rodearam a fogueira armada e começaram a fazer evocações ao seu Deus, até o momento em que o dia já se achava pela metade, sem que Baal tivesse vindo devorar as carnes. Entrecortavam-se, sangravam-se, na tentativa de que Baal os escutasse, mas tudo infrutífero. Acabe cedeu a vez então a Elias, para que fizesse a evocação ao seu Deus Jeová. O profeta Elias, de cabeleira solta ao vento, o peito nu e a nudez coberta por pele de animais, ajoelhou-se diante da fogueira armada, mas antes pediu aos seus que descessem ao rio Quinzon, que passava na base da montanha, e levassem água para derramar sobre o conjunto. Os homens de Elias encharcaram de água as carnes, a madeira, até empoçar sobre as pedras. E Elias, de braços erguidos aos céus, imprecou a Jeová, rogou-lhe que viesse devorar a oferenda, demonstrando ser ele o Deus verdadeiro. Mas Elias era médium de efeitos físicos. Narram as tradições bíblicas que o povo viu formar-se uma nuvem. Todos os fenômenos de efeitos físicos da Bíblia, antes havia uma nuvem que aparecia. O que somente no século XIX Charles Robert Richer denominou de ectoplasma. Mas as tribos Kaúna das ilhas Polinésias, conforme asseveram os antropólogos, já conheciam essa substância, que chamavam de mana ou de orenda. Era o ectoplasma da face de Elias. Aquelas substâncias se evolavam dos seus orifícios faciais, e logo uma língua de fogo lambeu no topo das carnes, e as chamas devoraram a oferenda de cima para baixo, até restarem cinzas sobre as pedras. Todos os homens colocaram o rosto no chão e louvaram ao Senhor Jeová como sendo de fato aquele que é, inclusive os 450 sacerdotes de Baal, que renderam-se àquela evidência. No entanto, Elias não se sentiu satisfeito. Determinou seus homens que arrastassem até a base da montanha, até as margens do rio Quinzon, os 450 sacerdotes de Baal, e os decapitassem, para que nunca mais se levantasse em Israel alguém que não cresce em Jeová. Diz a Bíblia que durante muitos meses as águas do Quinzon se tornaram apodrecidas pelos cadáveres presos às suas margens, pela quantidade de despojos cadavéricos na sua caudal. Foi graças a isso que Israel se tornou monoteísta, o que levou Jesus Cristo a dizer ao seu tempo: desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. E os discípulos entenderam que ele se referia a Elias, renascido como João Batista, porque era um homem violento. E João Batista, ao seu tempo, atormentou de tal forma Herodes e Herodíades, por causa da prevaricação de Herodíades, que era cunhada de Herodes, que Salomé, a pedido de sua mãe, roga ao rei a cabeça do profeta João. E João Batista resgata seu débito como Elias, embora o Espírito Emmanuel assevere, pelas mãos de Chico Xavier, que pela condição espiritual de João, ele não precisaria ter pago a dívida dessa forma. Mas ele reencarnou intolerante, do mesmo jeito que o fora como Elias, e entrou na sintonia de Herodíades e de Herodes. Ai daquele por quem venha o escândalo. Mas depois de Israel, se nos voltarmos para a Índia, encontraremos ali os deuses indianos, mais de 1 milhar de deuses, desde a trindade formada por Shiva, por Vishnu e Brahma, até os demais deuses indianos, se comunicavam através dos seus rishis, os médiuns de então. A Índia viveu sob a orientação de suas deidades durante toda a sua história. O povo se acostumou a conversar com seus deuses, também na Índia. Mas se sairmos da Índia para a Pérsia, Zoroastro ou Zaratustra propunha à massa que não aceitasse as desorientações do deus Arimani. E Arimani era a representação diabólica, mas que desse ouvido ao deus Mazdi, também chamado de Mitra, porque era a representação da luz, da superioridade espiritual, donde surgiu o mazdeísmo, o mitraísmo, naquelas terras persas, onde hoje se levanta o Irã. Os deuses falaram às massas e chamaram as multidões a uma vida mais alta. Mas quando saímos da Pérsia e penetramos as terras de África, no norte da África, no Egito, pontificavam os irmãos esposos, Ísis e Osíris. É um caso de irmandade incestuosa, porque a deusa Ísis era a irmã do deus Osíris. É o grande incesto da teologia egípcia, mas eram os deuses principais, ao lado de Esculápio, de Anúbis e de vários outros deuses, onde se misturavam o ser humano e animais. As entidades falavam às massas por meio dos seus hierofantes, os médiuns no Egito. E é dessa forma que as criaturas faziam sua iniciação, seu desenvolvimento mediúnico, e estariam prontas no Egito a partir do momento em que pudessem divisar os véus de Ísis. Ao desenvolver a vidência, vendo os véus da deusa, estavam prontos para o trabalho da missão mediúnica no Egito. Mas quando penetramos o restante da África Negra, ali acharemos os orixás, cultuado pelos vários grupos, pelas várias tribos da África. E esses orixás africanos, seus deuses, eram seres vinculados à natureza. Nenhum dos seus deuses havia nascido na terra, eram por isso elementais. E nas suas representações até hoje, mormente nas crenças do candomblé baiano, quando vemos os deuses com aquela pequena tela ao rosto, ou um véu que lhes cobre a face, não é um adereço, é para indicar que ninguém conhece suas faces, uma vez que eles não eram seres humanos. Os corpos são representados como os corpos dos homens, mas o rosto ninguém sabe. Eram os orixás que cuidavam das florestas, os Oxóssis, que cuidavam das grandes correntezas, dos rios, dos ribeiros, as nanãs, as nanambruquês, mas as deusas que cuidavam das cachoeiras, dos véus de noiva, as Oxum, e as deusas que cuidavam do mar, da grande calunga, da grande sepultura, eram as Janaínas, as Iemanjás, mas os deuses das defesas e das guerras eram os Oguns. E dessa forma, os africanos cultuavam a natureza por meio das suas divindades, seus orixás. Ao surgir no Brasil, nas velhas terras da Bahia, os negros bantos que vinham da África, os malê que se situaram no Rio de Janeiro, trazidos para a escravidão brasileira, trouxeram também as suas crenças, seus deuses. Na Bahia surge o candomblé, no qual eles cultuavam suas divindades por meio dos altares católicos. Eles não tinham liberdade de fazer seus cultos, mas tinham a obrigação de seguir os portugueses, seus senhores, e alguns poucos espanhóis. Passaram a fazer assimilações. As virgens dos altares católicos seriam suas deusas da natureza. Santa Bárbara, a Inhansã, a rainha dos raios, a senhora dos ventos e das tempestades. Os Xangôs, os senhores da inteligência, representados no Rio de Janeiro por Jerônimo, o grande secretário do Papa Damásio I, responsável por traduzir do grego os textos sagrados para a Vulgata Latina. Então era a representação do intelecto na igreja, a representação usada pelos africanos. São Jorge, no Rio de Janeiro, era o senhor da guerra, como todos os santos militares que usavam elmos ou panóplia, como os arcanjos, como São Miguel, como São Gabriel, como Joana d'Arc, faziam parte agora da falange dos Oguns, dos senhores da guerra. Mas em Salvador, o Ogum é Santo Antônio, porque os negros não podiam se comunicar, mas a grande maioria das divindades se ajustaram. Eles escolheram similarmente na Bahia e no Rio de Janeiro, e dessa forma nasce o chamado sincretismo afro-católico brasileiro, que mais tarde dará ensejo ao nascimento da Umbanda. A diferença do candomblé para a Umbanda era de que no candomblé as divindades eram não nascidas, e na Umbanda eram os espíritos de mortos que se comunicavam, os caboclos das florestas, os pretos velhos, etc. Mas os nomes eram os mesmos dados no candomblé aos orixás. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Raul Teixeira, realizada durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Macaé. Está no ar. Na Tribuna Espírita. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de novembro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções, jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema é a importância da doutrina espírita para a renovação da humanidade. Com vocês, a sequência da palestra de Raul Teixeira. Em 1886, a noroeste da França, num determinado departamento, uma jovem adolescente saía com as primas por um altiplano muito verde, numa manhã de primavera fria. E quando iam atravessar um pequeno regato, a menina resolveu retirar dos pés os calçados para atravessar melhor, mas era portadora de asma. E de repente ouviu uma voz, era uma voz feminina que lhe chamava a atenção para que não tirasse os calçados. Quando ela se volta para uma pequena rocha, vê a expressão de uma mulher jovem, sorridente, que diz para ela: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E a menina olhou para as primas, ninguém estava escutando nada, somente ela vendo e ouvindo. E aquela mulher disse à jovem: amanhã, nesse mesmo horário, venha acompanhada do cura. Chame o sacerdote que eu preciso falar-lhe, e você será minha intérprete. A menina correu para casa, disse às primas que precisava voltar. Procurou o padre, narrou-lhe o que tinha visto, e no dia imediato o padre estava lá com uma pequena multidão que ficou sabendo. E no mesmo horário a Virgem apareceu e falou à moça, que transmitiu ao padre, pedindo que no dia seguinte ali estivessem com o bispo regional. E o padre, que não tinha visto nada, somente sabido pela voz da menina, chamou o bispo, que não sabia de nada, mas foi para lá. E pela coerência com que a menina descrevia as vozes, as falas, as orientações da Madonna, todos acreditaram. E o bispo autorizou que surgisse ali, naquela região, no departamento de Lourdes, na França, o grande culto mariano, a Nossa Senhora dali, Nossa Senhora de Lourdes. Uma visão mediúnica que nunca ninguém da igreja comprovou, a não ser a jovem Bernadette Soubirous, que mais tarde tornou-se enfermeira, e quando desencarnou, a igreja canonizou-a, Santa Bernadette Soubirous. E Nossa Senhora de Lourdes foi vista por ela, por mais ninguém. E a minha amiga estava cada vez mais pálida. Eu digo então, para você saber mais, em 1917, durante a Primeira Grande Guerra, quando a igreja se esvaziava e as pessoas tinham medo, afirma-se que na estrada que liga Santarém ao Porto, em Portugal, no lugar chamado Cova da Iria, em Fátima, três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, que pastoreavam suas ovelhas, teriam visto no topo de uma azinheira, árvore comum em Portugal, uma Madonna, uma jovem mulher que lhes disse: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E teria dado aos três meninos os segredos famosos de Fátima. As crianças, que eram analfabetas, de pai, de mãe, de avós, não se sabe como retiveram os três segredos que até hoje sacodem a humanidade. E o último ninguém sabe qual é. Morreram dois logo, e Lúcia desencarnou idosa no ano 2000, muito idosa. E o Papa Romano é que tem esse segredo. Ninguém jamais viu, mas foi criado pela igreja o maior culto mariano do mundo em Portugal, o culto à Nossa Senhora dali, à Nossa Senhora de Fátima. Jamais alguém pediu provas, mas se os espíritas dissermos alguma coisa o povo quer prova científica. E os espíritas tontos da Silva querem dar provas a quem não as deseja. É só para nos provocar. A maior saída para quem crê. Eu não queria dar prova a ninguém com argumentos. A nossa prova é a vivência. A nossa vida dedicada ao bem, à lucidez, à prática do amor e da justiça. Essa é a demonstração do que nós aprendemos com esses deuses, entre aspas, esses deuses superiores, esses espíritos da luz que vêm até nós. A minha doce amiga, a quem presenteei com o livro dos espíritos, já que você acredita nos espíritos, veja como é que nós espíritas acreditamos. E hoje é uma notável trabalhadora da causa, tendo transferido residência para o Espírito Santo, casada e hoje avó, trabalhadora do bem, desde aquele dia em que num jantar nós pudemos conversar claramente sobre essa presença dos espíritos em toda parte. Eles estão aqui, ali, alhures. Uma amiga de minha instituição me disse um dia: Raul, eu morro de medo de orar no escuro. Eu falei: por quê? Por causa dos espíritos. Porque eu tenho medo de que haja espíritos à minha volta. E eu lhe disse: mas eles estarão sempre. Mesmo com a luz acesa mesmo. Porque tanto quanto você tem medo, há muitos mortos que continuam com medo de escuro. E na hora que você apaga a luz do seu quarto, todos correm como você. E na hora em que você acende, eles todos enchem seu quarto com a maior alegria, porque se acendeu a luz. E ela me perguntou: o que é que eu faço agora? Digo: é um problema seu. Tempos depois, ela me disse que tinha resolvido o seu problema. Colocou uma dessas lâmpadas de quarto de bebê, que não fica nem claro nem escuro, e com certeza os espíritos ficariam à porta olhando, sem coragem de entrar, com medo que ela apagasse total. Espíritas com medo de espíritos. Enquanto não conseguimos entender que não estamos sozinhos em lugar algum, estamos sempre cercados por nuvem de testemunhas, eis a doutrina espírita aclarando para nós: não convertemos nossos benfeitores em divindades. São nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, nossos mentores, que merecem nosso respeito, mas não lhes prestamos culto. A doutrina espírita, propondo-nos a existência de Deus e a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos mortos conosco e de nós com eles, eis a mensagem de esperança, a mensagem de força e de fé, que na medida em que vai contagiando a humanidade, vai influenciando no seu progresso, na sua crença, no ardor com que enfrentamos as lutas do mundo. No dia em que a humanidade conhecer os princípios da doutrina espírita, certamente galgará um passo excelente na escalada do seu progresso. Não têm sido poucas as criaturas na terra, em todas as dimensões, que vão se rendendo à crença nos espíritos, nos imortais, desde quando Abe Lincoln, o notável pai da democracia americana, realizava na Casa Branca, no Salão Oval, as célebres reuniões mediúnicas, conforme narradas pela médium Nettie Colburn Maynard, nas célebres sessões espíritas na Casa Branca. Até outros médiuns que ele teve ensejo de convidar para que pudesse ouvir dos imortais. as lições para a sua vida, as inspirações para o seu governo. Foi através da mediunidade de Nat Colber Maynard que John Webster voltou do além, antigo senador americano, para dizer ao presidente Lincoln que ele deveria realizar a libertação dos escravos americanos até o mês de dezembro daquele distanciado 1863. Não deveria covardar-se, porque aquela seria a obra da sua existência. Em janeiro de 64, Lincoln liberta os negros da América e estabelece a criação de grandes e fortes inimigos seus. Reeleito em 1865, no mês de abril, enquanto se achava no Teatro Ford, em Washington, para assistir a uma sessão, um velho escravocrata, ex-ator, por isso teve acesso fácil ao teatro, John Booth, se aproxima da tribuna e o chama pelo nome: Presidente Lincoln. E quando ele se volta, descarrega a arma sobre ele, para que Lincoln desencarnasse no dia seguinte, alvejado por John Booth. Dessa forma, a libertação dos escravos da América deu-se graças a uma orientação espiritual mediúnica na Casa Branca, quando Lincoln ouviu dos imortais, amigo seu desencarnado, a inspiração, a inspiradora proposta para que libertasse os escravos. No Brasil, a princesa Isabel, conforme narrará Humberto de Campos, através de Chico Xavier, cercada por entidades espirituais que a inspiravam e movida pelas pressões políticas da época anti-escravocratas, não teve outra saída senão assinar a Lei de Ouro para a libertação dos negros do Brasil. Os espíritos estão em toda parte. Quando nos damos conta do que afirmará Dmitri Mendeleev, o grande químico russo, criador da tabela periódica, a tabela dos elementos químicos, e ele teve um sonho, e nesse sonho alguém lhe mostrava a estrutura da sua tabela periódica. Quando nos lembramos do notável químico Quecolé, o francês narra que alguém, durante o sonho, ele procurava a forma do benzeno, e alguém mostra para ele uma cobra que, enquanto coleava, mordia o próprio rabo, formando um hexágono estilizado, e ele acorda com esse hexágono na mente e estabelece a forma hexagonal da substância química que estava procurando. Ah, os espíritos em nossos pensamentos e atos interferem, e a doutrina espírita chega à Terra para nos concitar a esse pensamento mais alto, a buscarmos pela Terra inteira a vivência do bem, sem necessidade de sermos perfeitos agora, mas buscarmos ser verdadeiros espíritas, aqueles que lutam contra as suas imperfeições morais, que fazem esforços para domar as suas más inclinações. Hoje ainda, ao sairmos daqui, conduziremos essa certeza de que o mundo do futuro que nós esperamos estará marcado pela presença do Espiritismo. Ninguém tem a ilusão de que o povo, a massa, as comunidades encherão os centros espíritas. Não é bem assim. É que os princípios espíritas estarão estudados em todas as religiões, em todos os campos de conhecimento, o que fez Manuel Viana de Carvalho dizer por meio de Divaldo Franco que o Espiritismo é a religião das religiões, porque está pautado nas leis da natureza e não foi criado por nenhum teólogo. Allan Kardec, confiante, certo de que a doutrina pertence ao porvir, escreveu que no dia em que a ciência demonstrar que o Espiritismo está em erro em algum dos seus pontos, o Espiritismo abrirá a mão da sua afirmativa para seguir a ciência, o que até hoje a ciência não fez. Nunca desmentiu as teses espíritas e nem ligada com os espíritos está, mas as suas descobertas e invenções reforçam a nossa crença. É por isso que, certos de que estamos amparados pelos deuses maiores, pelos nossos guias espirituais, por esses espíritos da luz, e que volta e meia sofremos o acicate, a inspiração nefasta dos deuses menores, dos perturbadores, dos inimigos de nossa paz, dos antagonistas de Jesus, nós todos nos daremos as mãos diante deste mundo caotizado, diante da corrupção, da maldade disseminada, das injustiças sociais, das tormentas morais que nos acicatam. Todos nós dirigiremos ao Senhor da vida a nossa mais profunda gratidão e diremos a Jesus Cristo, certo de que o Espiritismo veio presidir essa hora de renovação do mundo pela firmeza dos seus postulados inamovíveis, a ele então nos dirigiremos e lhe diremos do fundo da alma: vem, Jesus, divino amigo, vem, vem trazer-nos a tua paz, porque só tu és, Senhor, o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo de dores, de mágoa, de misérias, consolar. Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de guelas abertas, devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Por onde passamos, ouvimos os gemidos de aflição, e pela sequia dos dias, verificamos que já não há mais primaveras, enquanto milhares de crianças, de adultos, doentes, de necessitados pedem pão. Aqueles que deveriam providenciá-lo se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar o nosso coração. Vem exterminar a dor e fazer calar o tilintar das baionetas, o silvado dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão fecundo, iluminar a nossa consciência e fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, senhores. Apresentamos a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 2 de novembro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções. Jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema foi a importância da doutrina espírita para a renovação da humanidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. Na Tribuna Espírita.